adorare. Ci adorare e in todo tempo prostrando ci dare lodo. Dizemos a ti de todo o nosso coração, Jesus, em todo tempo te adoro. Te adorarei e em todo tempo prostrado te elevarei. Diga, te exaltarei, Senhor. Te exaltarei. Te exaltarei acima de tudo, de todos te elevarei. Teus juízos são eternos, ó Senhor, majestoso, grandioso, Rei dos reis. Tu és perfeito, soberano, Jeová. Toda glória te pertence, Emmanuel. Te exaltarei. Declare a ele, Jesus. Acima de tudo, de todo, te elevarei, te exaltarei, te exaltarei. Acima de tudo na minha vida, de todos, sim, Jesus, te elevarei. Teus juízos são eternos, ó Senhor, ó Senhor, majestoso, grandioso, Rei dos reis. Jeová, toda glória te pertence, Emmanuel. Te adorarei em todo. Sela com teu irmão. Sela no amém. Te darei louvores. Lá no meu trabalho, lá na minha escola, te darei louvores. Quando falar em casa, quando reagir, quero te dar louvores. Quero te louvar, quero te glorificar.